Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com vocês nesse, que é o podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Falei que é o único? Não, é o único podcast que você faz isso, rapaz. Eu sou o Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na EA Sports, em Vancouver, no Canadá. E estamos com o time completo novamente pra fazer mais um episódio do PodQuest pra vocês. Time completo esse, que não pode deixar de incluir ele, que é o meu amigo programador. Lá na EA Mote, vem Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Na real, não tá bem, não. Mas eu tô aqui. Firme e forte. Seco tava gripado aí esses dias, não participou do Joga Essa Ideia. Tô gripadão, velho. Tá sinistro o negócio. É, começou a nevar já. Sério, cara. Aqui só chove nessa porra dessa cidade. Onde mora também meu amigo, game designer da EA, em Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bem, Rafa? Beleza. Beleza. A gente olha pra fora da janela, dá essa empolgação pra viver, né? Impressionante. Até olhei pra fora da janela. Empolgação pra viver, que não falta ele, meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom? Fala, pessoal, beleza? Beleza, rapá. Estamos aí pra fazer mais um episódio, semana bem cheia de acontecimentos e de discussões e de aprendizado, e a gente vai começar pra vocês, sem mais delongas, mais um podcast agora. Vamos lá. Começar dizendo que eu, semana passada, joguei uma experiência muito interessante, apesar de curta. Do jeito que o Seco gosta, você termina em uma sentada. Ah. Foi Tacoma. Tô tentando refletir sobre isso agora. Isso realmente é precoce, rapaz. Isso é precoce pra caralho. Durou mais de 30 segundos, pelo menos, Seco. Durou aí umas 2 horas e meia e tal. Tacoma, pra quem não sabe, novo jogo da Fulbright, a empresa lá do Gone Home. Talvez um dos grandes expoentes, junto com o Dear Esther, né, foi o Gone Home, do Walking Simulator, né, o nome pejorativo que as pessoas deram pra um gênero de jogo onde você não tem muitos verbos de jogo. O jogo é explorar e descobrir a história, né, e descobrir segredos da história. E o Tacoma, ele, pra mim, é um exemplo ainda melhor de fazer isso. É um setting de ficção científica, você tá numa estação espacial que tá vazia, você tá descobrindo o que aconteceu ali. Muito instigante, muito interessante. E a forma como você descobre essa história é encontrando gravações que são mostradas pra você como realidade aumentada em cima do environment real, né? Então você vê como se fossem fantasmas das pessoas que estavam ali e elas estão fazendo exatamente aquilo que elas estavam fazendo. E você pode tocar, dar fast forward e dar rewind dessas gravações. O mais interessante é que elas são cenas bem longas. Imagina uma cena de um filme gravada num take só, em que personagens estão em várias partes da nave ao mesmo tempo. Então tem dois personagens lá na sala do diretor, um outro na sala de jogos, o outro tá lá no ginásio fazendo exercício. Cada um tá fazendo coisas diferentes. O que tá no ginásio tá gravando uma mensagem pro filho dele, que o filho talvez nunca receba. Quanto que o que tá na sala do diretor tá conversando com a diretora da estação. Então, dois personagens interagindo, etc. E aí você vai dando play e rewind dessa experiência, assistindo cada pedaço separadamente, né? Ah, o que que ele tava fazendo? Ah, enquanto ele tava fazendo isso, o que que o outro tava fazendo? E aí eles se juntam, né? Geralmente nas cenas eles acabam ficando juntos em algum momento. Então é muito legal ver esse quebra-cabeça sendo montado na sua cabeça, né? Como que aconteceu aquela cena ali até eles chegarem juntos. E óbvio que você vai descobrir que houve coisas inesperadas, um acidente, não acho que isso não é spoiler falar nessa estação, mas tudo mais que eu falar aqui vai ser realmente spoiler da história, que é a grande graça desse jogo. Eu acho que assim, realmente ele não vai dar preencher aquele vazio de gameplay, de você querer ser desafiado, por exemplo, né, ele não vai fazer nada disso, mas como uma história, algo que talvez eu pudesse sentar e usar esse tempo pra ler um livro, eu ao invés disso vou jogar um game, eu achei super válido. Então eu recomendaria pra todo mundo que gosta de histórias, que gosta de sci-fi, o mundo de sci-fi que eles inventaram pro Tacoma é muito detalhado, é excelente, você procura detalhes, eles estão lá, as coisas fazem sentido. Uma descrição de um item aleatório, ela não vai ser aleatória, ela vai ter algum embasamento que você, se ligar os pontos com outras coisas do universo, você vai entender, tipo, como que eles se alimentam nessa estação, como que várias coisas funcionam nesse mundo. É muito interessante pra quem gosta de mundos de ficção científica bem montados, uma história bem contada que eu vou deixar cada um avaliar por si, até porque falar qualquer coisa, como eu falei, é spoiler. Eu não achei que foi a melhor história do mundo, pra dizer a verdade, mas não precisa ser a melhor história do mundo, basta ser uma história interessante, com uma mecânica legal de apreciar e explorar, e eu tô satisfeito. Tu diria que a história é medíocre, então? É, então... Segundo a escala normal de Castilho... Em Castilhos. Castilho et al. Ela é uma história medíocre. Mas o jogo é bem legal, cara. Eu acho que tá acima da mediocridade aí. E recomendado pra quem gosta de sci-fi. E tem estômago pra um jogo que não vai ter grande desafio pra você, mas vai ter uma história legal e uma exploração maneira. Aí eu loguei no PS4, né, que eu joguei Tacoma no PC, e vi, cara, algo que de primeira eu não entendi. Rafael Kunen. Como é que fala? Rafael Kunen. Ele tava pelado, isso, já? Você não tava conseguindo achar as palavras, não, pra, cara, descrever. Não, cara, é pior do que isso. Eu comprei Destiny, cara. Ele comprou Destiny 2. Ele jogou Destiny 2. Comprar nem digo que é tão difícil assim, mas que ele é rico. Mas jogar Destiny 2, realmente, estou admirado. E aí, Rafael Kunen, conta pra gente. O que aconteceu? O que você tomou nesse dia? Então, eu tava explorando a PSN, né? Explorando coisas novas na minha vida. Começou bem pra caralho, né? Eu vi que eu tenho os pre-sale do Black Friday, né, PSN, né, e Destiny 2 tava, sei lá, com 40% de desconto, algo assim. Daí eu pensei, pô, um monte de gente joga esse jogo, né, eu vejo amigos meus na PSN jogando e tal, Destiny 1 foi bem popular, e eu nunca peguei pra jogar, assim, de verdade. Eu joguei o primeiro, sei lá, umas duas sentadas, como diríamos. Foi o suficiente pra você. Mas só você, pra fechar? Pra finalizar? Não. Ficou aberto, né? Depois de duas sentadas. E eu resolvi pegar o 2 pra ver qual era. Assim, um monte de gente elogiando e tal. Amigos meus com clã jogando. Eu peguei pra jogar. E eu joguei um pouquinho, assim. Criei um Hunter e tal. E eu fiquei de cara, assim. A primeira impressão foi de impressionado, assim, sabe? Que na minha cabeça ele era, ah, dos caras do Halo, né? Então deve ser só um shooter medíocre. Nossa. Eu fui com essa mentalidade, sabe? Eu fui esperando pra jogar um shooter genérico, sabe? E em muitos aspectos, sim, ele é só um shooter. Ele não é algo muito mais do que atirar em monstros que vêm em waves na tua direção, sabe? Mas ele foi feito de uma forma muito legal, assim, sabe? Tanto a mecânica de shooter em si pra um console era muito bem feita, sabe? O time que fez o Halo, que é a única parte do Halo que eu acho que ficou bem feita, mas isso já é outro assunto. E, cara, o level design é lindo, assim, sabe? Tipo, os levels são muito orgânicos, muito bem feitos. Um level é plataformas diferentes que imitam, tipo, plataforma de petróleo, assim, de um planeta que é só água. Eles deram um jeito de fazer o negócio ser, tipo, como se tivesse tudo destruído, assim, por causa de um ataque alienígena. Não quero dar spoilers na história pra quem não jogou, mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura, tipo, feita por pessoas, então é aquela coisa mais industrial, assim, sabe? Mas eles deram um jeito de fazer um negócio orgânico, destruído, e ficar meio, tipo, confuso de um jeito bom, assim, sabe? Que parecia que é um lugar caótico. Planetas alienígenas, sabe? De qual é a origem dele, sabe? De por que que ele é, assim, um planeta que, no lore, ele é um lugar que nunca foi explorado, não tem nada lá. Daí tu chega, tem. Por que que tem? Por que as coisas são desse jeito, sabe? Aí tu começa a ver, foram feitos porque robôs fizeram. Ah, isso explica se é tudo tipo cubos e círculos, sabe? Formas geométricas primitivas, assim, sabe? E tu vai passeando pelo cenário, vendo as coisas, assim, e, cara, é muito, muito lindo, assim, o jogo, sabe? Muito bonito, legal de explorar. Tô jogando um shooter, que ele é só um shooter, entre aspas, pra passear pelo cenário, sabe? As histórias, as missões são interessantes, sabe? Que eles te fazem perguntar a mecânica de loot, né? Sabe? De tu mata monstro, cai um loot, melhora teu equipamento pra tu matar mais monstro, cai mais loot. É bem viciante e de um jeito legal de que, tipo, não tem, eu uso só, sei lá, rifle, sabe? Então tu sempre usa aquela mesma arma pra sempre. Não, porque se cair uma pistola, que é muito melhor do teu rifle, tu vai começar a usar a pistola, sabe? Daí tu experimenta com aquela outra arma, sabe? Pô, até que jogar com pistola não é tão mal. É massa, tá ligado? Daí cai um sniper. Pô, mas tá jogando com pistola, daí esse sniper é melhor. Vamos tentar o sniper. Porra, o sniper é legal pro caralho. O Rafa descobriu o loot em 2017, velho. Nossa, que coisa genial. Legal o jeito que ele tá colocando o incentivo que você tem de experimentar outros gameplays. Sim, não, porque, tipo, não é um MMO, sabe? Não tô jogando Diablo, não tô jogando WoW, tô jogando um shooter, sabe? E ele, o jeito que ele faz isso com o shooter é muito, muito divertido, assim. Enganaram você direitinho, hein? eu não sou idiota, eu sei que a mecânica é a mesma. Tem um tal de John Romero que já tinha inventado isso, Rafa. mas não é aquele negócio de, tipo, tem o teu arsenal e tu escolhe, ah, agora eu quero sniper, mudo pro sniper, pu. Agora que o cara tá perto, então eu mudo pra shotgun, pu. Não é assim, sabe? Rafa, eu sei, Rafa, eu tô brincando, Rafa. E tu combina isso com três tipos de arma, né? Que é a arma kinética, de energia, né? Que são acho, quatro tipos de energia, mas cada arma tem uma. E uma de power, assim, né? E as classes, são três classes com poderes diferentes e tal. Eu tô jogando com Hunter só. E eu tô gostando, cara. Tô gostando da mecânica de shooter. Tô gostando de level design, exploração. Tanto como visualmente, como cada planeta, cada lugar é totalmente diferente um do outro. Como a estrutura de level design deles. E por enquanto a história tá legal, assim. Eu tô curtindo a história. Uma falha que eu tinha visto, não é que eu vi, que era o conhecimento comum de que o Destiny 1 não explorou a história, né? Eles deixaram, quem quiser ler a história vai ler fora do jogo, né? E isso foi remediado. Onde que eu vi isso antes, cara? E o 2 tem bastante elemento histórico dele, tu pode ver bastante do lore do jogo dentro do próprio jogo, que é legal, assim. Eu falo com os NPC, vejo que eles têm que falar de novo, tento fazer todas as missões secundárias, porque isso explora um pouco mais de cada personagem, é legal. O que eu ouvi falar foi que eles fizeram meio que um rush pro endgame muito rápido, então o progression do jogo é bem linear e sem graça. Isso no 1 ou no 2? No 2. Ah, ok. Tem um monte de gente que eu sei que era bastante fã do 1 que não joga mais o 2, apesar de ter começado. Eles reclamam que você chega muito rápido no level final e não tem muito conteúdo no level final, sabe? É, porque eles queriam que todo mundo fosse direto rápido pro endgame, que é a melhor parte do Destiny, vai. O Destiny 1, o endgame era muito bem feito, era muito, muito, muito bem feito. Você jogou assim com o Destiny 1 bastante? Ah, bastante. As raids eram animais, assim, sabe? De bem feito, assim, sabe? O negócio de ser first person tinha muito plataformer, tinha muita coisa que o WoW trouxe, tipo, e num shooter, imagina, o boss derrubou um item que alguém tem que pegar aquele item e usar num momento especial pra defender todo mundo do ataque do boss, sabe? Uhum. Isso é totalmente World of Warcraft, sabe? E uma coisa de plataforma, assim, tipo, as plataformas somem e aparecem, você tem que ficar pulando, assim, sabe? Ou dá aquele pulo fantástico e cai num lugar bacana, assim, sabe? Ou aquele boss que tem muitos estágios, assim, todo mundo tem que ir junto, se alguém falhar, todo mundo dá wipe, sabe? Então, eu dizer que, tirando o fato de que o grinding dele era macabro, assim, de verdade, assim, era o pior grind que eu já vi de MMO, acho que pior que Lineage 2, o negócio de shooting plataforma era muito foda. Eu acho que eles quiseram que todo mundo curtisse isso, sabe? Mas aí tem sempre o drawback de amigos meus que são fãs do Destiny e em 13 dias já estão no level final, sabe? E o que os caras vão fazer, sabe? Vão ter que esperar provavelmente próximo DLC, próxima raid. Não tem gente suficiente pra fazer raid porque não tem item suficiente, ninguém sabe. Eles ainda estão faltando incentivo também pra você ficar no jogo depois que chega no level máximo, sabe? É, tipo, daí tanto que alguns dos meus amigos que não querem parar de jogar já tem, tipo, três personagens, assim, no level máximo. É, eu tô nessa parte de chegar lá no level máximo, então, né? Ainda não cheguei na parte de que eu não tenho nada. E não quer dizer que isso você vai encontrar esse problema também, é só uma aclamação, assim. Eu concordo, eu acho que talvez conhecendo o Rafa vai ser melhor pra ele, assim, sabe? Porque ele não gosta muito de grinding, ele gosta de uma exploração mais voltada ao jogador, assim, sabe? Então eu acho que ele vai ter uma experiência como melhor. Como ele falou, ele tá jogando um shooter pra conhecer o mundo, né? Pra ver os levels. Exato, então, eu acho que ele vai ter uma boa experiência, assim, sabe? Eu acho que quando o pessoal joga, talvez quem veio do Destiny 1 e um pouco mais hardcore de jogo online, MMO, etc, vai faltar alguma coisa assim no endgame. Entendi. E você, Igor? Quer falar pra gente o que você jogou, o que vale a pena comentar? O que vocês querem ouvir, ó? Eu joguei Skyrim VR, eu tô jogando um Dungeons and Dragons, The Board Game, e fechei Mario, Quantas vezes? Então, Mario, jogo foda pra caralho que eu tô amando agora. Realmente, algumas fases que eu gostei pra caramba apareceram muito tarde no jogo pra mim, sabe? Ah. Acho que as fases que eu tinha muito, as minhas principais queixas de arte, principalmente direção de arte, especificamente a cidade e a floresta jurássica, assim, né? Aquela ilha jurássica lá. Esses dois mapas pra mim são péssimos de direção de arte, e tem alguns mapas que são muito bons, assim, sabe? Então o mapa, por exemplo, que é de cozinhar, de que o tema é cozinha, é muito bom, assim, sabe? É exatamente o mapa que eu esperava ver num jogo do Mario. E tem um outro mapa que faz o que eles queriam fazer de um jeito muito massa, sabe? Que é um mapa mais sério, que é inclusive mais dark, assim, e tem um visual que até lembrei do Seco, assim, sabe? Pensei, pô, tem um mapa do Seco. Careca e feio? Você deve saber, né? Quem jogou deve saber do que eu tô falando. Eu ainda não sei que mapa é esse, quero continuar sem saber até chegar lá. É o Cthulhu. Ah, você não fechou ainda? Igor, viciado em FIFA aqui, cara, não tem como, não. Eu percebi o que eles queriam fazer nesse mapa, sabe? E nesse mapa funcionou. Uhum. Enquanto na cidade eu não acho que funcionou. Sobe uns pontos pra mim de direção de arte, o jogo. Mas deu pra ver que foi muita experimentação, assim. Tem muita coisa muito tão diferente que eles não conseguiram fazer consistentes, assim, sabe? Uhum. E deixar pro final alguns dos melhores momentos não ajuda também, né? Não ajuda, sabe? Bem, enfim, não vou falar mais porque... Vou falar da dificuldade, melhora a dificuldade mais pra frente, realmente. Vai chegando no final, vai ficando mais interessante. Você fecha, fica bem claro que daí começa um outro nível de dificuldade do jogo, assim, onde você continua. O incentivo é mínimo, é muito mais do tipo, se você é um cara que gosta de colecionar coisas, você tá feito, é esse o jogo pra você, você vai jogar durante um monte de tempo ainda. Se você quer fechar o jogo, o incentivo é quase zero, assim, sabe, pra você continuar. Sim, mas isso aí, sinceramente, é ruim, mas a Nintendo sempre foi assim. Não que isso justifique. Mario 64 tinha motivo nenhum pra você pegar todas as estrelas, e tinha uma coisinha idiota no final, assim, eu achei idiota, assim. Não vou dar spoiler aqui do jogo de 20 anos atrás, mas nunca teve, cara, o incentivo era o caminho, sabe, o incentivo era, pô, eu acho tão massa pegar estrelas ou luas nos desafios diferentes que eles colocam, que eu quero fazer todos. É, não acho ruim, como eu falei no outro episódio, eu não consigo dizer que esse jogo é ruim. A minha primeira experiência inicial foi mediana, e agora eu tenho achado ele um pouco melhor. Não é essa palavra. Desculpa, eu ia dizer que você tá se contrariando. Não, eu tô usando exatamente a mesma palavra, só que com outro sinônimo do dicionário. Tá bom. Forgive. Massa, eu recomendo. Acho que se você quer jogar Mario, você vai se divertir. Se você tá esperando uma coisa diferente... Ah, e outra coisa, eu pessoalmente gostei mais desse jogo do que os do Galaxy. Então eu acho que ele entrega muito mais do que eu esperava de um Mario do que o Galaxy entregou pra mim, sabe? Então... Oh, okay. Tá chamando o Galaxy de pior do que medíocre. Eu não gosto de Galaxy, cara. Eu nunca gostei, assim. Eu joguei ele, pra mim... Essa achei causa bonito, a gente só. Já tinha desistido dela, ah. Rafa. É. Eu fiquei com vontade de jogar quando vi um pessoal... Na virada de semana eu vi duas pessoas no metrô jogando Switch, jogando Mario. Um deles não parava de dançar quando jogava, assim. Aí foi isso que me chamou a atenção pra eu ver o que, que ele tava fazendo. E achei massa. É tipo, o mundo que ele tava era bem bonito, era bem colorido, assim, sabe? Só que deu pra ver que, tipo, era uma textura no chão pra simular flor. E, tipo, não tinha vegetação, tipo, Breath of the Wild, assim, sabe? Não, não se compara. Aí foi muito quarta série, eu achei, assim, sabe? É, eu também achei um pouco anticlímax essa parte, assim. É, eu achei o level design muito bonito, assim, sabe? Mas achei que a maneira com que as texturas foram apresentadas naquele level, lembrou bastante a discussão que a gente teve, assim, sabe? Parece que realmente alguém foi, botou a mecha, daí deu drag de textura ali e foi isso, sabe? Não teve nem cuidado de botar uma plantinha, assim, sabe? Pra dar, precisava pra dar fazer toque de caixa pra lançar e tal. Eu acho que na tela do Switch que eu tava vendo tava bem bonito, mas imagino que na TV deve ficar muito mais visível isso, sabe? Entendi. Sobre o board game do D&D, o D&D lançou, acho que são 5 ou 6 diferentes caixas, e elas são todas compatíveis uma com a outra. Cada caixa é um aglomerado de aventuras e algumas micro-regras que você pode, inclusive, levar de uma caixa pra outra. Então, a primeira dessas caixas é o Castle Ravenloft, um dos universos de D&D mais famosos que tem. Sim. A partir daí, existem várias outras campanhas, existem Wrath of Ashardalon, Legend of Drizzt, então várias outras campanhas que são bem bacanas, mas o jogo consiste em co-op, não tem um mestre, cooperativo, e a dungeon é procedural, sabe? Então você entra por um tile, e durante a sua fase você pode explorar uma fronteira do seu tile e abrir um tile novo, né? Aleatoriamente. Legal. Como é procedural, assim, Igor? O procedural, porque as cartas que são o tabuleiro, são quadradinhos que você embaralha no começo da partida. Ah, entendi. E aí você vem e ela tem, às vezes, evento, às vezes tem coisas adicionais, às vezes é um dead end, é um beco sem saída, às vezes abre pra vários lugares, então você nunca sabe exatamente como vai ser a layout do próximo tile, sabe? É, a aventura diz, dá umas regras de como tu monta esses stacks, né? Então, claro que algumas coisas são previsíveis, né? Tipo, tal mapa só vai vir depois do 6º tile, coisas assim, sabe? Isso entra no que eu falo agora, que é as missões, né? Isso é o core do jogo, ainda tem os heróis, você tem 5 classes que você pode escolher, cada classe tem suas spells que vêm diretamente de D&D, né? Então você tem o clérigo, você tem o warrior, você tem paladino, você tem bardo, sabe? Você tem algumas classes assim. Ladrão. As figurinhas, tem ladrão. As figurinhas são compatíveis com o jogo da D&D, pen and paper, papel e caneta. Então você pode usar as miniaturas que vem na caixa todas pra sua campanha de caneta e papel, pra você jogar o diagrama e tal. Então isso eu achei bem bacana, assim. Então se você quer começar a jogar RPG de papel e não tem as miniaturas e gostaria de ter as miniaturas pra poder, né, fazer o combate direitinho, né, contando quadradinhos e tal, é um bom starter kit, assim, sabe? Tipo, dá um jump na sua coleção bem legal. Quantas pessoas no mínimo precisa pra jogar uma missão? Caralho. O mínimo é um e vai até 5 pessoas. Aí entra na parte que o Rafa comentou, que é as missões. As missões são, por exemplo, essa caixa que eu comprei vem 13 missões. Uhum. Elas vêm escaladas em ordem de dificuldade e elas descrevem uma campanha. A campanha uhum. que eu comprei é Wrath of the Shardalon, D&D clássico, assim, tipo Senhor dos Anéis, Hobbit, sabe? É um dragão que foi parar numa montanha e tá acabando com toda a região. E aí os heróis entram pra tentar exterminar o dragão e tentar resolver esse problema que os efeitos colaterais de existir um dragão nessa montanha, assim, né? Então, pra você conseguir nisso, cada missão é um step nessa big campanha, que é chegar no ponto onde você vai e entra e tenta matar o dragão, sabe? Então, as coisas aleatórias que são bacanas, cada campanha tem um mínimo de jogadores. A primeira é um tutorial, então é um só. Uhum. E a partir daí, você joga de dois a cinco. Então, é o recomendado, assim, né? A caixa que eu comprei, por exemplo, uma das regras da caixa é o sistema de portas. Então, algumas missões integra o sistema de portas, onde você tem tiles, onde a porta tá fechada, que apesar de você estar nele, você ainda tem que gastar uma ação extra ou uma coisa pra dar um lock nessa porta. E aí você pode ver o que tem atrás dela, sabe? Coisas assim. Aí a gente foi jogar na segunda missão, entrou na missão, segundo tile, baixou um encontro, no encontro veio o Shardalon, sabe? Tipo... Caralho! Baixou o boss final, assim, sabe? Ele tava passando de bobeira ali, viu a gente, desceu, e aí muda a dinâmica tudo, ele vira um raid boss, assim, sabe? Enquanto os monstrinhos é um pra um, ele entra numa dinâmica de raid boss, assim, onde ele entra cartas e eles fazem ações que mexem no tabuleiro inteiro, e essas cartas são sorteadas entre as três tops em cartas de encontro. Então, a cada um ou dois, três turnos, vai vir uma carta que vai fazer algo em área, assim, sabe? Então, ele gera uma dinâmica meio que de raid boss, assim. Então, ele pega o cara que tá mais longe, puxa pra perto. Se tiver dois caras juntos, ele dá dano em área. Então, você tem que estar o tempo inteiro se posicionando. Parece muito um raid de WoW, assim, sabe? O jogo pro cara certo, então. É, não, cara, eu tô me divertindo pra caramba, assim. Tá sendo muito bacana. Tá jogando com um grupo de tamanho? Eu tô jogando eu e minha esposa. E a gente tem jogado uma campanha toda noite, assim. Tá sendo bem bacana, assim, uma missão cada vez. Você tá fazendo... Você tá salvando a progressão do personagem ou não? Isso é também uma campanha que tem uma regra que existe nessa caixa, que é você pode coletar gold no lugar de tesouros e gastar pra comprar equipamento pra próxima partida, sabe? Existe um sistema de perpetuar a progressão de uma partida pra outra, que mas massa. A gente não tá usando ainda porque ela é indicada pra usar numas aventuras mais avançadas, assim, sabe? Então, quando tiver mais pra frente, uma das missões, na realidade, é uma subcampanha de 3 etapas, onde você tem que voltar pra cidade nela e aí você compra o equipamento, sabe? Então, uma vez que a gente fechar o jogo com as recomendações, a gente vai voltar e fazer o, talvez, com o modo avançado ou com algumas outras sugestões que eles fazem. Que divertido, parece, cara. Parece demais, cara. Tipo, feature de roguelike num jogo de tabuleiro, velho. Que massa, cara. É, Gilia, se tu tivesse um vizinho que tem esse jogo, né, cara? Eu tenho um vizinho que tem o jogo? Que eu tava querendo pegar emprestado mesmo. Aí o roguelike que você falou, que é bacana, porque uma das regras que eles recomendam é você sortear as spells que você começa com a tua classe. Ah, você sim. pode escolher os spells básicos que você começa, mas eles recomendam que depois que você quiser um desafio extra, é pegar a pilha de spell, baralhar e pegar aleatoriamente, sabe? E aí você tem que jogar com o que tem na mesa, assim, sabe? Deve ser uma delícia, né? Você começa com light, open lock e open door, né? É, tipo... Outra coisa que eu achei legal é, você só sobe de nível quando você rola um 20 perfeito, sabe? Não um 20 no dado, né? Não um 20 somado, né? Às vezes vem nos momentos mais incríveis, assim, sabe? Tipo, você tá morrendo e aí você rola um 20 perfeito e aí você sobe de nível, ganha vida, ganha novos spells, sabe? Tipo, aumenta teu armor class. Bem bacana, assim, como o jogo é imprevisível, assim, sabe? Dá uma coisa bacana. Toca a musiquinha, assim? Eu baixei uma playlist no Apple Music e deixa no fundo rodando lá, uma playlist chamada Dader. Nossa! Ai, que massa. Recomendo pra todo mundo, assim, que é um jogo mais descomplicado, assim. Se você é um diehard jogador de board game, pode ser meio que simples demais, assim, sabe? Mas se você é como eu, que é uma pessoa que gosta, queria sentar e jogar um jogo de board, mas não quer muitas regras, não quer gastar muito tempo, sabe? Não tem muita paciência com coisas muito complexas, quer, na realidade, só a experiência mais rápida, assim, eu achei, tipo, uma excelente opção, assim. Eu acho que foi pra isso que esse jogo foi feito, cara, porque o RPG de mesa ficou tão complicado, assim, com o passar dos anos, sabe? Com expansões, com não sei mais o que, regra, acima de regra, ficou muito difícil de jogar, a barreira de entrada ficou muito grande, sabe? Tu vai achar um grupo novo, tu não vai achar um grupo que joga o D&Dzão básico lá só com as classes. Não, todo mundo tem aquela pilha de livro de suplemento, sabe? Ficou muito difícil jogar RPG ultimamente, sabe? E eles reconheceram isso. Tanto o sistema core em si, ele é um sistema mais simples do que o D&D tava virando. E agora, com esses board games, essa tentativa de pegar o espírito do D&D, né? E, cara, tem muita gente que gostaria de jogar D&D, mas não o D&D próprio por causa da barreira de entrada, sabe? E os board games fazem isso. É, então é que nem a simplificação do Warhammer, assim, sabe? De algum algumas horas, agora só pega horas. É tipo, ah, é tão simplificado que agora, na verdade, só precisa medir isso aqui, só precisa medir aquilo ali, a área só... Aí você começa ali, tipo, caralho, leave me alone. Isso é a versão simples. Pois é, eu gosto de pintar, jogar não gosto. Pra finalizar, saiu essa semana, né, Skyrim VR. Eu achei que ia ser mais uma experiência, assim, tipo, uma coisa mais linear. De cara dá pra ver que não, que é o jogo completo mesmo, sabe? Então, tem todas as coisas que tem no jogo original, né, o Elder Scrolls 5, né, o Skyrim, uhum, com mecânicas traduzidas pra VR. Então, tem todas as coisas? Tipo, tem todas as quests? Tem todo o conteúdo? Tem peak locking, tem... Caralho. Começa você naquela maldita carruagem, sabe? É, começo foda miserável, de Skyrim 5. E você entra naquela dungeon, você pega os equipamentos que você joga na sua campanha estão lá, você pode pegar a maçã que tá em cima da mesa, você pode ficar sacudindo a maçã no ar e jogar, sabe, pra um lado pro outro, você dá loot nas pessoas, você pega equipamento, tá lá. Até aí só vi vantagem. É, não, tudo bacana, tudo bem bacana mesmo, assim, tipo, a única coisa que eu não entendi ainda é como fazer sneaking. Tipo, eu não achei o botão que você entra em sneaking mode, sabe? Eu não sei se não tem ou se eu só não encontrei a opção ainda, sabe? Você não tentou, tipo, abaixar? Boa pergunta, não, porque eu joguei sentado. Mas eu não duvidaria que algo assim, talvez seja o trigger que precisa pra isso. Arco e flecha, você literalmente tem que puxar as duas, se você tiver um move, né, se você tiver dois, né, você usa um pra segurar o arco, outro pra puxar a flecha, mira apontando com o arco e soltando o trigger pra tirar a flecha, sabe? Então você tem aquela experiência meio, tipo, movie sports, assim, sabe? Que era de arco e flecha, assim, sabe? Pra usar espada e escudo, é segura o escudo e a espada, se o escudo estiver na tua frente, ele protege, e você tira o escudo da frente e começa a sacudir pra poder dar dano, sabe? Eu fiz toda a primeira campanha, a primeira missão, né, que é você lá, quem já jogou algumas vezes sabe o que eu tô falando, que é recuperar o Golden Claw, né? Nossa, cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz essa missão. Então eu fiz ela até o final, jogando todo em VR, misturando flecha com... E eu acho o melee mais legal no VR do que no jogo original. Porque no jogo original é meio confuso, assim, né? Você só, tipo... Então fica todo mundo jogando de arco-flecha. É, arco-flecha é divertido pra caramba, mas o melee também fica bacana, sabe? Então é legal você atirar e daí puxa melee e bate e tal. Eu vi que os spells também estão lá, então bacana, bacana. Isso que eu ia falar, magia deve ser show de bola você de fazer. Você vê sua mão no ar e você mira com magia. Então dependendo da magia, você aponta e mira, você casting, você joga em você. Então você ainda vê as suas mãos flutuando, assim, você... Quando você tá com a magia, você vê literalmente a mão voando, assim, sabe? Então você faz pose e tal. Tá tudo lá, assim. Até agora que eu testei, tá foda, tudo. Porra, Igor, vou ter que comprar isso aí, então. Aumentar o teu bônus de fim de ano, hein? Eu sou bias, eu vou dizer, eu sou bias. Mas dito isso, eu acho que quem tem um PlayStation VR vale muito a pena, sabe? Porque se você tava esperando um jogo que fosse um jogo e não fosse só uma experiência, esse é isso, sabe? Que falta isso no VR, desculpa falar. Então, se você quer experimentar VR com um jogo de verdade, é a coisa mais perto que a gente tem até agora, sabe? Rofus dá. Ah, é, e no Skyrim VR você grita? Eu não cheguei nessa parte, mas parece que sim. Parece que sim. Eu não cheguei nessa parte ainda. Eu não terminei essa missão. Eu peguei a Power Word e agora eu vou fazer a campanha. É o jogo pra mim, cara, é isso. É o jogo feito pra mim. Aí, Rufus. Ô, Rufus. Daí, Rufus. Eu tô vendo a SWAT entrar na tua casa, né? Com o vizinho reclamando que tem um cara berrando aos nos pulmões. Os vizinhos já ficam felizes de eu gritar podcast na área às 10 da manhã, né? E no assunto principal do PodQuest 227 aqui, é claro que essa foi uma semana muito movimentada, inclusive nas nossas redes e no nosso site, de discussões sobre ainda o assunto de loot boxes e economia nos games que a gente trouxe na semana passada. E é claro que também, depois da nossa gravação, muita coisa nova aconteceu. Por exemplo, toda essa discussão mais profunda sobre Star Wars Battlefront 2 só aconteceu depois que a gente já tinha gravado o programa no domingo. E além disso, eu acho que a quantidade de comentários e a forma como nossa comunidade demonstrou que se importa com esse assunto, justifica bastante que a gente volte aqui e fale um pouco mais sobre isso. Eu, pelo menos, posso falar por mim que tô realmente com essa vontade, né? Com algo ainda que não foi completado, vamos dizer, desse assunto, porque a gente, primeiro, gravou sem ter o feedback de todo mundo ainda, né? E segundo, que muitas outras coisas aconteceram. Então, acho que a gente combinou aqui que valia a pena voltar e falar um pouco mais sobre economia nos games, talvez até responder algumas das perguntas que vocês deixaram aí, que vários de vocês fizeram. Mas primeiro, agradecer também o quanto todo mundo se engajou nessa discussão. Foi muito legal de ver pra nós. Não sei o quanto de surpresa foi, mas foi realmente muito interessante ver como é algo que desperta quase que uma paixão, né, nas pessoas, esse assunto. E isso já é um primeiro grande aprendizado pra gente, assim, de como até é sensível esse assunto. E eu não esperava que fosse tão sensível assim, sinceramente. Eu imaginava que fosse ser algo complicado de conversar. Mas acho que esse é o motivador da gente vir aqui e querer falar um pouco mais sobre esse assunto. Acho que uma coisa legal também de falar é que eu acho que a gente não percebeu o quanto, talvez o tom não foi correto, ou fez parecer durante a conversa, mas a nossa intenção é falar sobre a indústria, né? Tipo, falar sobre processos, causa e ação, fatos. A gente não tá necessariamente discutindo o que é necessariamente mais saudável ou menos. A gente sabe que o que vai ditar isso é a prática das pessoas. Quem comprar, como as pessoas consomem, isso vai ditar o mercado no final do dia, mas a gente tá muito mais preocupado em como isso vai impactar a indústria no futuro, o que tá acontecendo com ela hoje, o que a gente sente como desenvolvedor e consumidor, qual é o trend, né? Qual é a moda do mercado, pra onde as coisas estão indo, né? Pra tanto nós consumidores como também desenvolvedores, assim. Eu acho que isso aí já é um primeiro ponto que, pra mim, fiquei triste depois de não ter ficado tão claro, que eu achei que tava claro e no final não tava. Que é justamente isso, Igor. A gente tá falando de algo que afeta a indústria como um todo. Um dos motivos da gente não falar de casos específicos, não somente porque eles são coisas sensíveis com relação às empresas onde a gente trabalha, mas também porque não era sobre casos específicos, sabe? Não era sobre o que a empresa A ou B, seja EA ou outra, tá fazendo ou tá deixando de fazer. É sobre a indústria, sobre o que é desenvolver os jogos hoje e o que precisa pra que isso aconteça e continue acontecendo. E os jogos que a gente ama continuem saindo. E a gente falou de economia da mesma forma, cara. Pra tudo que a gente falar, vai haver esse ou aquele contra-exemplo, sabe? E muitas vezes a discussão vai parar. Se existe esse contra-exemplo, se existe esse jogo que não faz isso e tem sucesso, logo todos os jogos que não fizerem podem ter sucesso, sabe? Então esse tipo de argumentação que eu achei que ficou perdida no caminho. E a gente, o fato da gente ter feito um programa antes e depois ter vindo toda a torrente de feedback sem a gente poder responder a ela, exceto em comentários e tal, é o que motiva a gente estar aqui hoje falando mais sobre esse assunto, eu acho. Eu acho também, como você falou, que a gente quer reforçar que a gente não tá aqui não pra falar de empresa. E também porque isso entra em opiniões, assim. Opinião é interessante, mas na prática, pra o que a gente tá tentando fazer, que é falar sobre desenvolvimento, é irrelevante, sabe? A gente não tá aqui pra discutir opinião. Sim. A gente tá aqui pra tentar falar sobre fatos, ou na medida do possível, tentar abordar eles como fatos, assim, sabe? Tipo, o que a gente ia ver que tá acontecendo, quais são as ações, causas e ações, e as coisas que têm acontecido. Não é muito relevante você, eu, como Igor, que trabalho na Bethesda, saber qual é a minha opinião que eu tenho sobre determinada empresa, ou determinada coisa, ou sobre a própria Bethesda, sabe? Ninguém tem a ganhar com essa informação, sabe? Tipo, vira um blog aí que vocês podem acompanhar de um monte de outras pessoas. A gente tá mais interessado em discutir o que a gente acha que tem pra melhorar na indústria sobre isso, o que tem lições que podem ser usadas pro futuro. Exato. Práticas que a gente pode usar, que a gente acha que funcionaria melhor, ou que pode trazer mais usuário, que pode trazer, aumentar a experiência do jogador, o que prejudica, o que melhora, o que pode ser usado como incentivo, o que pode ser usado como coisas ruins. Não necessariamente como opinião, mas assim, vendo casos e tentando explorar as possibilidades, assim. Quando você fala de fatos, a gente tem que falar de alguns deles que aconteceram desde que a gente gravou, que foi no domingo passado de manhã, quer dizer, domingo retrasado agora, né, pra você que tá ouvindo. E ainda não tinha acontecido toda a polêmica do, por exemplo, Star Wars Battlefront 2 e da história do comentário mais downvoted da história do Reddit. Nada disso a gente sabia no momento da gravação. E é claro que desde então, os fatos foram que aconteceu isso, o jogo saiu, houve esse backlash gigantesco, a EA fez algumas tentativas de se retratar, até que no final decidiu, num comunicado, cancelar todas as microtransações que envolvem dinheiro no jogo, dizendo que elas vão voltar no futuro de uma outra forma quando eles tiverem rebalanceado e redesenvolvido o sistema de progressão do jogo. Então esses são os fatos. E isso pra mim também pode ser interpretado de uma forma que concorda com as coisas que a gente tava falando da semana passada, que é justamente essa história de que ninguém tem a fórmula mágica ainda de como que você vai juntar a necessidade de você ter uma forma de receita diferente nos jogos com fazer isso de maneira que o público não se sinta, vamos dizer, roubado ou, sabe, explorado, acho que é a melhor palavra, exploitado quase, né, pra inventar uma palavra aqui. Claramente, empresas e times de desenvolvimento estão aprendendo isso, descobrindo isso. A gente teve a presença da Mari aqui, onde ela falou com todas as letras, né? Cara, isso aqui só é o início, a gente tá aprendendo como esses sistemas funcionam. Quem sabe daqui a 3 anos não vai ser mais loot box que vai ser o de facto standard da indústria. Vai ser algo diferente que a gente vai descobrir, que um time, sei lá de onde, vai fazer e todo mundo vai achar que, ah, olha, que opção mais interessante ou que é percebida de uma forma melhor, né, pelo isso pessoal. Isso entra num fato também que eu quero trazer, que acho que gera muita confusão, assim, sabe? Quando a gente fala que a indústria precisa encontrar novos meios e fazer faturamento, a gente não tá inventando essa informação, ela não é tendenciosa por isso. É o fato, sabe? A gente trabalha área, e na indústria, a gente tem um monte de colegas que eles, de um ano pro outro, ficam desempregados, assim, os estúdios são fechados, a gente quer fazer jogos AAA, sabe? A gente quer esses talentos trabalhando nesses projetos grandes. Esses projetos têm muito risco de desenvolvimento, sabe? O risco de fazer, sei lá, um Angry Birds é totalmente diferente de fazer um Witcher 3, sabe? Então, quando você tem esses dois projetos, você não quer que as pessoas que façam Witcher 3 tenham que migrar pra projetos mais simples, assim, sabe? Com menos riscos. Menos riscos, não quer dizer menos riscos porque a franquia é menor, uma IP é menos conhecida. Quer dizer menos custos de produção, sabe? Você gasta menos e você fatura mais. Quando você quer que, na realidade, que a indústria vá pra mais, se arrisque mais. Eu, como consumidor, gostaria que a indústria fosse mais bold, assim, mais corajosa, sabe? Sim, eu, como consumidor, eu, como desenvolvedor, sei que isso não é assim tão simples, sabe? Você não consegue exigir que as empresas façam todo ano um Witcher novo, sabe? Ou algo que realmente faça um breakthrough, sabe? Ou um novo Overwatch, sabe? Pra manter essa engrenagem bem hidratada e essa máquina pulsando, precisa vir dinheiro, sabe? E dinheiro precisa vir de forma previsível. Você precisa fazer que os investidores se sintam confortáveis em dizer, beleza, metade dos projetos são mais arriscados, porque metade dos outros projetos conseguem manter o capital entrando, sabe? A gente não tá falando isso porque a gente acha que, porque eu quero mais dinheiro, ou porque todo desenvolvedor de jogos precisa ter uma Mercedes-Benz na garagem. Não, cara, a gente só quer que todos os desenvolvedores, nós e nossos colegas, tenham uma profissão e uma carreira que eles podem viver disso, sabe? Confortavelmente. Tipo, e confortável eu não tô falando muito dinheiro, eu tô falando que seja só pago salários justos, assim, sabe? Então, isso é muito chave pra entender o que tá acontecendo. Quando a gente acha que empresa X tem muito dinheiro, ou um valor astronômico de dinheiro, não é eles não é isso, sabe? Os investidores têm esse dinheiro, sabe? Existe um capital por trás disso. E esse capital existe pra poder manter essa empresa funcional, sabe? Se ela faz tantos bilhões por ano, não quer dizer que ela tá fazendo faturamento, sabe? Ela tá, tipo, que a gente fala break-even, né? Não quer dizer que ela tá pagando os custos, sabe? Uhum. Quando você precisa descobrir o quanto que ela gasta pra fazer essa produção. Então, pra manter pulsando, quantos milhões são necessários pra fazer milhões, sabe? A gente acha que é uma conta muito fácil, né? Do tipo, esse jogo custa tanto, produz tanto. Pra marketing, você precisa gastar, às vezes, mais do que você gasta com o desenvolvimento, sabe? Exatamente. Existem acordos provinciais de governo, onde determinadas empresas que são desse tamanho, desse porte, precisam manter um determinado goal, né? Um determinado objetivo de investimento que é pré-acordado. Quando eles falham em alcançar isso, eles perdem benefícios. Tem muito custo no desenvolvimento do jogo que é escondido, né, Igor? Tipo, custo de licenciamento, coisas que não é informação pública. Então, essas contas que às vezes são feitas do lado de fora estão contando só metade da história. Na prática, se você fosse assim, se de vez em quando eles fizessem um sucesso que justificasse todo ano de faturamento negativo, nenhum estúdio fechava, sabe? Nenhum lugar fecharia estúdio. Exato. Você não vê o pessoal que faz o Hitman passando apuro lá, sabe? Tendo que vender o estúdio e brigando pra ficar com a franquia e agora negociando com a Square se a franquia é deles ou com não sei o quê e como que eles vão fazer o próximo projeto. Vocês continuam trabalhando no DLC. Cara, Hitman é um ótimo jogo, sabe? O último foi um ótimo jogo. E por que eles estão passando puro, sabe? Porque o mercado é assim, cara. Se o projeto não for muito bem sucedido, pelo custo que é pra fazer, às vezes você precisa recuperar isso de alguma forma, sabe? Tem que entender que se você acha que você conhece como funciona a economia de jogos, eu tô trabalhando há, sei lá, 15 anos em desenvolvimento de jogo, e eu mal entendo de onde são os custos, sabe? Quanto mais eu tô envolvido no processo, menos eu entendo essa parte, sabe? De o quanto, onde se gasta realmente dinheiro pra fazer jogo, o quanto que um jogo precisa fazer pra realmente faturar, pra simplesmente ser um sucesso, sabe? O que que os investidores, ou o que que eles precisam pra você manter seguros pra garantir que a gente possa fazer um próximo jogo mais arriscado, a gente poder fazer mais investimento em pesquisa e tecnologia pra poder fazer algo mais interessante ou diferente na próxima geração, sabe? Essa conta ficou cada vez mais difícil pra mim, sabe? Percebeu que essa indústria é difícil e ficaria mais difícil, né, se manter nela fazendo jogos AAA com um estúdio pequeno, foi a Valve, né? Eles simplesmente desistiram, eles não fazem mais jogo. Qual foi o último jogo da Valve? A Valve, que era uma empresa queridinha, Half-Life, Portal, eles não fazem mais, cara, porque pra manter o porte que eles queriam manter, que é continuar sendo uma empresa independente, que é continuar fazendo o que eles queriam, eles tiveram que abandonar isso simplesmente, sabe? Porque não é um mercado fácil, cara, é extremamente difícil, competitivo, a única variável que não pode mudar é o risco de tu simplesmente falhar o teu produto completamente é quanto tu vende ele pro jogador. Isso não muda, isso é uma constante, não vai mudar a curto prazo. E todas as outras variáveis em volta estão mudando o tempo todo. O custo, principalmente o custo pra cima. Não é só, o custo a gente não diz só o salário. É claro que salário tem que sempre pra cima, inflação sobe, custo de vida sobe, pra tu atrair talento tem que ser em cidades legais, pra pessoas querem mudar, cidades legais, entre aspas, são caríssimas. Uhum. Montreal, Vancouver, toda aquela região da Vale do Silício, toda cidade legal de morar pra tu atrair o talento foda, é cara. Cidade ser cara, tu tem que pagar mais, aumenta o custo, sabe? E daí licenciamento, como o Gilhar falou, sabe? Coisa que a gente não imagina, pra tu usar uma arma que se parece com uma arma que existe de verdade, tu tem que pagar licença, sabe? Não é, aquela arma não saiu de graça. Pra tu usar uma marca, pra tu usar, sei lá, coisas que a gente não imagina que estão no jogo, eu não sei o quanto que eu posso falar, ao risco de eu não poder falar, não vou falar nada. Mas jogos que a gente trabalha na EA, tem coisas que tu não imagina que tem que ser pago a licença. Tá no fundo lá, ninguém vê, ninguém percebe, mas tem que ser pago a licença, que custa caro, sabe? Custo de manutenção, sabe? De computadores, sabe? Toda a equipe tem que ter o computador top de linha, sendo updated a cada um ano, dois anos, três anos, sabe? Placa de vídeo nova saiu, toda a equipe de arte tem que ter placa de vídeo nova, sabe? Todas as máquinas, toda essa infraestrutura, um estúdio do tamanho, sei lá, da Ubisoft em Montreal, que é gigante, sabe? Da EA Vancouver, que talvez seja um dos maiores estúdios do mundo. O custo pra manter um lugar desse, sabe? Não tô nem falando só de salário dos programadores, sabe? Custo da infraestrutura de tu manter um prédio desse tamanho, sabe? Custa uma fortuna. É, a gente não tá falando de escorregadores e, tipo, sabe? De não, sede mesmo. Ou bonequinho na parede, assim, sabe? Tipo, a gente tá falando de custo físico, né, gente? Eletricidade, água, gás, aluguel, espaço, lixo, estrutura. É, de lixo, de limpar o lixo, sabe? Isso custa uma fortuna, sabe? E a maneira como a gente faz o dinheiro, que é vender o jogo, o custo final não muda. A gente tem que, ou, a gente só pode mudar duas coisas, ou aumentar o número de jogadores, né? Que não pode fazer, por favor, compre o meu jogo. Não é assim que funciona. Você tem que fazer jogos de qualidade, que vão atrair gente. Às vezes mudar... Gastar com marketing pra caralho. Às vezes fazer features um pouco mais que as pessoas dizem, dumb down. Ficou muito simples. Que é pra, justamente pra mais gente poder jogar, pra se sustentar. Sabe, ninguém faz, não. Nosso jogo tem que ser estúpido porque a gente é um bando de idiota. Não, é porque talvez algumas features tenham que ser um pouco mais simples pra mais gente poder jogar. A gente acabou de falar do D&D, sabe? Que a empresa, a Wizards, se deu conta de que o D&D Core é muito complicado, sabe? E quem compra livro em papel hoje em dia? O Circo levantou a mãozinha. A minha mulher também. O mercado muda, sabe? E tem que mudar algumas engrenagenzinhas aqui. Por exemplo, né? Uma coisa que... Um jogo que você gosta bastante, sabe? Como League of Legends, ou um Overwatch. Esses jogos, a graça deles é você ver o quanto de conteúdo tem novo, sabe? Você entrar na semana e ver que entrou um herói novo, e aquele herói que você gosta tem uma skin nova, entrou um mapa novo que tem uma dinâmica nova. Isso muda a forma de fazer jogo, sabe? Anos atrás, a gente fazia jogo e ia pro próximo, sabe? Acabou. Você gosta daquele jogo? Com sorte, você vai ganhar um DLC, talvez. Isso precisou mudar, sabe? Então, quando você muda a forma de você planejar como você vai fazer dinheiro com aquele jogo e como você vai engajar a comunidade no projeto, permite fazer coisas como, por exemplo, não, vamos fazer um jogo ter mais conteúdo durante mais tempo, sabe? Então, eu vou manter talentos, não é equipe B, sabe? Mas é a equipe A que faz o jogo, mantém o jogo live pra você mais tempo, sabe? Então, vai entrar novos personagens enquanto eles planejam como eles vão estruturar o próximo jogo, sabe? Então, eles estão aliviando o impacto de capital, mas também expandindo a opção pro jogador, dando espaço pra ele curtir mais o tempo aquele jogo que ele gastou uma vez, sabe? Que ele comprou uma vez. Então, aquela pessoa, aquele teu vizinho que tá comprando skin, tá fazendo você ter a Moira no Overwatch, sabe? Você não tá gastando dinheiro mais com o jogo, mas é o que precisa, é o suficiente pra gastar pra isso, pra manter e fazer sentido pra empresa fazer entrar novos mapas e novos personagens e novas skins pra você que não tá gastando mais, sabe? Então, quando eu falo que existe potencial pra esse sistema funcionar pra todo mundo, não é porque a gente não acha que vai funcionar pra todo mundo, é porque a gente acha que esse é quando as peças se acalmarem, sabe? Porque agora é um turbilhão, né? Mas quando as peças se acalmarem, vai ser bom pra todo mundo, sabe? A ideia é que os desenvolvedores vão descobrir a melhor forma de fazer isso e os jogadores vão ter produtos melhores no final do dia, sabe? Óbvio, como a gente tá falando, tá todo mundo aprendendo a fazer isso no começo agora, né? Quando as coisas se acalmarem, a gente vai perceber que a gente teve... Agora, a gente vai rir da parte da época que você comprava um Diablo 2 e nunca mais tinha que jogar aquele jogo pelos próximos 8 anos até sair qualquer novidade, sabe? Isso vai ser coisa do passado, isso vai ser um modelo totalmente ultrapassado, sabe? Você vai ter um jogo que você joga, que você gosta, e você vai jogar com ele e ele vai estar sempre parecendo novo pra você, sabe? Até que você move pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, sabe? E vai fazer sentido pra todo mundo, assim. D&D deixa eu trazer um negócio pra mesa. Alguns anos atrás a gente fez um podcast sobre DLC. Uhum. E a discussão foi muito semelhante. Porque sobre pagar DLC, sabe? E eu lembro de alguns, da maneira agressiva que algumas DLCs eram feitas, e a noção de conteúdo ser excluído de propósito do jogador pra poder gerar DLC, sabe? Eu usei um exemplo que eu vou trazer de novo, que foi quando eu comprei o Dragon Age primeiro Origins. Quando você chega no primeiro Campfire, depois da primeira uma hora de jogo, você fala com um cara que te conta uma história animal, assim, sabe? E você fica super hooked up pra fazer a quest, sabe? E daí nesse momento... É a história do Golem. Aí nesse momento mostra um pop-up pra comprar DLC, sabe? Eu me senti muito ofendido, assim, sabe? E tipo, e é um dos jogos que eu mais gosto ever, assim. Hoje eu entendo, e depois de conversar com muita gente, eu entendo que eles estavam tentando descobrir maneiras de te introduzir DLC, sabe? Por isso contar uma história bacana, de ficar com vontade, de te mostrar aquele negócio. Mas eu me senti ofendido porque tinha acabado de comprar o jogo e já estavam querendo vender mais conteúdo, sabe? Daí um contra-exemplo que eu acho brilhante é o Lair of Shadow Broker, sabe? Que quando você tá no jogo, você fala com a Liara, ela te conta uma história animal, ela assim, mas você tem que vir mais tarde pra saber, sabe? E você fica voltando lá várias vezes, ela, assim, não tá pronto ainda, não sei, não achei informação. Aí quando anuncia o DLC, você vai e fala com ela, falou, achei a informação que eu precisava. Aí provavelmente começa uma das melhores DLCs já feitas, assim. Então eu acho que é a mesma coisa também, tem a percepção de valor do jogador que pagou pelo jogo e tá sentindo que talvez tem que pagar, é obrigado a pagar mais, porque talvez outras pessoas vão pagar e vai forçar ele a ter gastar dinheiro pra tal se manter competitivo ou se divertir no jogo. Que às vezes não é necessariamente verdade, sabe? Eu acho que tem muita informação dessa. Você pode interpretar como você quiser, mas você pode também ser interpretado da pior forma. Uma coisa que eu vejo é que jogadores tendem a não reclamar desse tipo de microtransação se o jogo é de graça, sabe? Me parece que se você ganha um jogo de graça e ele é cercado de microtransações, parece que é aceitável isso, sabe? Mas se você pagar por um jogo e esse jogo tiver microtransações, isso se transforma em uma coisa inaceitável, sabe? É, eu tava conversando com um colega e ele fala muito sobre percepção de perda, sabe? Acontece em diferentes jogos, assim. O World of Warcraft passou por um exemplo parecido, e a gente já falou disso em um podcast, mas acho que vale a pena trazer só pra falar sobre o tema sem necessariamente focar em microtransação. Na época do beta do World of Warcraft, eles faziam você ter uma penalidade de experiência se você ficasse jogando muito tempo. Só pra não incentivar o cara a dar uma pausa, sabe? Então pro cara parar um pouco e não ficar no jogo 8 horas, 12 horas seguidas. Depois de um certo período, você ganhava um debuff de você estar cansado. E agora você ganha menos experiência por causa disso, sabe? E os jogadores odiavam isso, sabe? Eles achavam isso absurdo, assim. Tipo, cara, isso é ridículo, sabe? Você tá me punindo porque eu tô jogando mais o jogo? Não faz sentido. Eles mudaram isso. Quando você descansa o personagem, você ganha um buff chamado você está descansado. E esse buff passa depois de um período. Então você joga, você tem mais experiência até o ponto que você fica cansado e você perde o bônus e você passa a ficar normal. A mecânica não mudou, só mudou a apresentação dela. E agora tá ok. Todo mundo gosta disso, porque agora eu tenho um bônus porque eu tô descansando. Então eu vou parar aqui no personagem, vou tomar um café, volto no dia seguinte e eu continuo onde eu parei. Massa, sabe? A mecânica era exatamente a mesma. A percepção de perda que era diferente, sabe? Existem muitos jogos que eu acho que, e de novo, não é opinião. A gente precisa olhar pra esses jogos, essas mecânicas e entender o que causa a gente, sabe? Tentar filtrar como foi apresentado aquela mecânica ou como que ela deveria ter sido apresentada, que faz diferente. Às vezes não é só virar as costas e dizer não, sabe? Você ser consumidor, você não se importa com isso, tudo bem, a opinião é sua, é óbvio, ninguém tem que lidar com isso. Você não quer algo, beleza. Se você quer entender a indústria, olha pra essa mecânica, olha pra percepção de perda que os jogadores estão tendo com ela e tenta identificar o que foi que causou isso, sabe? O que eles deviam ter feito diferente que faz essa sensação de que eles estão perdendo algo com isso? Por que eles acham que eles deveriam ter determinadas coisas no começo de um jogo que eles não têm agora, e por que você achava que isso ia fazer o jogo melhor, ou você não, né? O desenvolvedor achava que talvez isso fosse fazer o jogo melhor ou mais longo, mas no final virou uma percepção de perda, sabe? Ele acha que tá perdendo por causa disso, e agora aquela coisa, né, que ele deveria ter tido desde o começo não tá lá agora, por causa que agora tá escondido atrás de uma microbarreira. A desenvolvedora definitivamente falhou em apresentar isso de uma forma mais saudável, sabe? Agora a gente tem que entender o que foi que aconteceu, e percepção de perda normalmente é um bom sintoma, sabe? É uma boa forma de tentar interpretar o que aconteceu, sabe? Outra coisa que eu percebi que gerou bastante conversa no podcast, achei bem interessante e acho que vale a pena trazer, quando você compara números brutos, assim, sabe? Você fala, jogo X fez tantos milhões e jogo Y fez tantos. Logo, X venceu Y. Então, X é o melhor produto para Y, tanto para consumidor e, então, na realidade, essa informação é bem complicada, sabe? Então, se você falar, me focando só no Overwatch, o que fez mais dinheiro no Overwatch? Vender caixinha ou loot box? E agora vem as próximas perguntas. Se loot box talvez fez mais dinheiro que vender caixinha, por que que o jogo tem um preço de entrada? Por que que não é de graça? Então, pra começar, vamos à primeira parte. O que que fez mais dinheiro? Vender caixinha ou vender loot box? Ninguém sabe. Só a Blizzard sabe essa informação. Só eles têm acesso ao número de vendas de NAP. Se eles expõem isso pros investidores, ou eles botam os números brutos, aí compete a eles fazer isso. Mas, tecnicamente, isso espalha pra toda a indústria, ninguém divulga esses números. Porque eles são a sua joia preciosa, sabe? Isso é informação estratégica. Essa informação estratégica é a receita mágica da Coca-Cola, sabe? É aquilo que vai fazer você garantir o seu próximo ano, e o próximo ano, e o próximo ano, você ter uma vantagem no mercado, sabe? Então, é muito mais fácil você conseguir da Walmart ou da GameStop o número de venda de caixinhas. Porque eles divulgam essa informação, porque não é... Pra eles, tanto faz. Eles estão falando da Sony ou da Microsoft e tal. Pra eles, é só um número, e as pessoas usam essa informação pra julgar o sucesso de subprodutos, quando, na verdade, tá faltando informação. Às vezes, você só tá avaliando uma informação que você precisa ver se você tem todos os papéis na mesa, sabe? Será que eu tenho todas as cópias digitais incluídas nesse valor, quando eu tô comparando dois números de vendas, né? Será que eu tô comparando o in-app? Será que eu tô comparando a razão de existir alguma coisa? E o que me leva pra próxima pergunta, pra um próximo ponto, a gente só pode especular. A gente só pode ir especular o que tá acontecendo. A gente vê que essas empresas que estão investindo em transações, microtransações e games as a service, que eu acho que é a palavra-chave de novo. Se a gente ficar falando em microtransação, a gente nunca vai entender o trend do mercado, porque o trend do mercado não é microtransação. Microtransação é um subproduto, né? Uma forma de atacar a grande coisa, que é transformar jogos em serviço. A gente só pode ver o trend dessas grandes empresas. Então, a gente vê que a Blizzard está migrando para esse serviço, esse modelo, sabe? Mais e mais. Então, veio World of Warcraft, depois de World of Warcraft veio Diablo 3 com um sistema de microtransação dentro dele, que era a Auction House. Não deu certo. Perception of Loss ali, sabe? Você percebe que os jogadores sentiam que eles estavam perdendo o jogo. E, realmente, o jogo ficou inferior por causa disso. Eles tiveram que reformular o jogo, teve StarCraft 2, e aí qual foi o próximo jogo? O próximo jogo foi o quê? Hearthstone, sabe? E o Hearthstone era um jogo de graça que tinha que ser comprado pro pacotinho. É um jogo que tá live até hoje, sabe? 4 expansões por ano. Então, dá pra ver que esse jogo, eles estão fazendo alguma coisa certo, provavelmente o faturamento com esse jogo. A outra coisa é o quê? Heroes of the Storm. Sucesso? Não sei. Não parece ter tanto investimento, tanto de marketing, quanto de conteúdo, quanto os outros jogos. Overwatch. Talvez nesse caso por outro motivo. Motivo de não da economia do jogo, mas porque é um gênero difícil pra eles talvez, entrarem da forma exatamente. Que eles entrar. A gente percebe que existe um trend aí, sabe? A gente percebe que os carros-chefes hoje em dia é meio que Hearthstone, é meio que Overwatch, sabe? Então, esses caras estão puxando as brands junto, mas eles são os carros fortes hoje, sabe? Então provavelmente eles estão fazendo mais dinheiro. O World of Warcraft é um legado bacana, que provavelmente deve ter um conteúdo, deve ter uma renda boa, mas eles percebem que existe uma tendência de que esse produto vai cair. Eles precisam continuar trazendo coisas novas, né? O Overwatch não é de graça, sabe? Então, assumindo isso, beleza. Microtransação dá dinheiro, game as a service tá fluindo. Por que que eles não fazem, por exemplo, um Overwatch de graça, sabe? Por que que eles não tiram essa barreira de entrada e só conseguem mais dinheiro, tecnicamente, né? Todo mundo pode jogar. Eu que não tenho uma cópia, posso começar a jogar agora e vou poder, talvez, comprar o loot box. Eu acho que eles não fazem isso porque eles estão preocupados em manter uma comunidade saudável dentro do jogo. Acho que a barreira de entrada de dinheiro é uma forma de frear trolls. Contas trolls, pelo menos. Então, é uma prática que eu vejo até no Counter-Strike GO, assim, sabe? Que apesar de ser baratíssimo hoje em dia, porque já teve tanto bundle, tanta summer sale desse jogo, ele ainda tem um preço de entrada. Porque a comunidade não é muito saudável, sabe? Se você libera essa porta de entrada, você começa a fazer seu jogo ficar inferior, sabe? Seu jogo começa a ter problemas que a comunidade fica muito, muito tóxica, sabe? Já não é uma comunidade muito boa, porque a comunidade, né, bota um monte de player online escondido atrás de um computador, já não é muito bom. Mas se você disser pra ele, olha, se você não se comportar, eu vou tirar tua conta, ele pelo menos tem essa barreira de dizer, não, pera, não vou pegar pesado. Não, vou tirar tua conta e sem pagar de novo. É, eu vou ter que pagar de novo. Porque no League of Legends tinha essa coisa de, tipo, ah, vamos banir tua conta, foda-se, eu faço outra amanhã e volta tudo normal, sabe? Vou matar noob rapidão, chego level 20 e deu certo. Tá vendo? A gente tá começando a discutir sobre game as a service, a gente tá falando sobre o ecossistema que gira em volta dele e algumas decisões que tentam guiar o jogo pra ser melhor, sabe? Esses problemas não existiriam sem games as a service. Então é interessante, sabe? Eu não sei se isso é bom ou mal, não importa, aí já é minha opinião. É interessante, sabe? Fazer o um paralelo, assim, sabe, com clubes. Lembra que, sei lá, nos 80 e 90 era clube de cidade, era uma coisa que existia. Hoje eu acho que ninguém mais vai pra clube, eu sou de clube de golfe, talvez. Pensa que sim, que tu entrar na comunidade de jogos, o preço que tu paga sempre é a membership fee ali, né? O negócio que tu paga pra virar membro daquela comunidade. Tu paga pra tu ter acesso àquilo. E daí tu, depois pra tu continuar a jogada, se tu quiser continuar pagando microtransações e tal, tu paga ou não. Mas eu acho que o fato de ter essa barreira, sabe, de isso puder ser tirado de ti, se tu não se comportar, sabe? Se tu não seguir as regras do clube, entre aspas, sabe? E isso pode ter tirado de ti. Se tu quiser ser parte do clube de novo, tu tem que pagar a entrada de novo, sabe? Como ele falou, eu concordo totalmente. Bota um valor que tá... Eu tenho algo a perder, sabe? Isso já faz as pessoas pensarem duas vezes e é um risco, sabe? Se tu deixar qualquer um entrar, sabe? Poder ter conta de troll, poder ser anônimo de qualquer maneira, porque não tem que botar o cartão de crédito, pode acabar com a comunidade inteira, é, sabe? O que é ruim pra todo mundo. Então, se você olhar, é um caso onde a gente tá tentando falar de como que uma decisão que parece aversa, que é me cobrar um dinheiro de entrada pra entrar num jogo onde vai ter microtransação, às vezes é feita pra controlar o fluxo de quem tá entrando no jogo, sabe? E controlar a experiência de quem tá dentro. É proteger pessoas que estão dentro de pessoas que vão entrar só pra fazer o jogo ficar pior. Se o Overwatch de um dia pro outro ficasse de graça, ia ter trocentas contas de Widowmaker only, sabe? Do cara que entra, pega o Widowmaker e joga competitivo e fica estragando a experiência de todo mundo, sabe? Ou o cara que vai entrar lá e não vai fazer nada. A brincadeira dele é fazer o amigo dele que tá no outro time ganhar, sabe? Porque ele quer que o cara suba o ranking, sei lá. Tem gente que se diverte estragando a diversão dos outros. A diversão deles é só isso. O cara entra pra ficar fazendo barulho no chat, sabe? Só pra ficar fazendo barulho de peido no chat. Deixa a música no chat, deixa lá e deixa uma música chata pra caralho no microfone só pra ficar enchendo o saco. É interessante você ver o que pode ser feito com isso, sabe? E existem várias formas de que às vezes uma coisa que parece contra-intuitivo ou nocivo, na verdade é feito por algumas razões. A gente precisa separar quando que existe a percepção de perda, por que é tão evidente em alguns jogos e em alguns outros não, pra gente crescer como indústria, sabe? E aí criar produtos melhores. Tanto como experiência pro jogador, pra eles poderem ficar mais à vontade e ficarem mais felizes com o produto que eles têm em jogo, quanto pros desenvolvedores poderem ter uma vida mais saudável e não tão vivendo do tipo, beleza, se esse projeto falhar, eu preciso procurar um emprego novo em algum lugar do mundo, sabe? Então, queria dar um fechamento então pra esse assunto e meio que abrir um pouco o coração aqui também. O que aconteceu essa semana, que a gente comentou entre nós, inclusive, e que foi um dos motivadores da gente ver falar sobre isso de novo. Nós quatro aqui, a gente sempre teve o podcast como uma forma de você estreitar as barreiras, né? De você fazer uma ponte entre desenvolvedor e jogador. Afinal de contas, nós somos essas duas coisas. Acho que nunca teve antes na história do podcast um momento onde eu me senti mais sendo tratado como se eu estivesse do outro lado, sabe? Do que foi essa semana. Da forma como a discussão aconteceu, parecia realmente que a gente tava no, sei lá, no lado negro da força. E isso me incomodou porque, se existe essa percepção, eu queria fazer algo a respeito dela. E, na verdade, quando a gente vê a galera da nossa comunidade pensando assim que microtransações são só uma invenção do mal que as empresas trouxeram, e tudo que eu mais queria era ter os meus jogos como eles eram antes, que eu pagava $60, não pagava nunca mais, e jogava as 80 horas, e a experiência era fantástica, e a gente tá do lado de cá enxergando que, infelizmente, isso não é uma coisa que é possível de sustentar mais pra frente, por causa dos N motivos que a gente trouxe. E quando essa mensagem não chega lá, a gente tem que fazer algo sobre isso, sabe? De uma certa forma, querendo ou não, a gente falhou, sabe? Em passar essa mensagem. E aí, isso me incomodou muito, né? E se o resultado disso foi criar uma barreira que ela não existe entre a gente, o que a gente pensa, o que a gente gostaria que a indústria fosse, e as pessoas que nos ouvem, isso sentiu muito estranho pra mim, pela primeira vez. Eu queria justamente vim aqui pra dizer que não é isso, não é assim que funciona. Só o que a gente tá fazendo, é igual o Igor falou, é analisar fatos e trazer coisas que, se não existissem a gente, ou se não existisse uma das empresas, a EA ou a Blizzard, isso daí ia continuar acontecendo, sabe? Porque é a realidade financeira da indústria, é a realidade de business da indústria. O nosso papel, enquanto, primeiro, desenvolvedor, poderíamos fazer melhor, é jogos que resolvem essa equação de uma forma positiva sem fazer o jogador se sentir explorado. Essa é a fórmula que tá todo mundo procurando, sabe? Não é? Tá ninguém todo quer mundo um jogo, procurando. Fazer um jogo. Porque a gente sabe que dinheiro só vende quando as pessoas estão felizes. Então a gente só quer. Exato. Que achar. Todo mundo tá procurando essa fórmula. Então isso é a primeira coisa que a gente poderia fazer melhor enquanto desenvolvedor. Enquanto podcaster que é desenvolvedor, a gente poderia ter antecipado que ia ter uma diferença tão grande de percepção, não, sabe? Eu não acho possível isso, sinceramente. Não era possível. Entendi. Por exemplo, a gente tá aqui, o quê? 8 anos, falando que a gente vai falar nosso ponto de vista da indústria e tentar compartilhar coisas que acontecem behind the scenes. É. E de repente a gente é tratado como o inimigo, sabe? Vocês são o mal. Vocês são a representação do mal que a gente tem acesso, sabe? Aham, entendi. E aí, como se reage a isso, sabe? Porque, por exemplo, eu via nos fóruns da BioWare onde todo mundo, ninguém postava mais porque quase exatamente isso, sabe? Toda vez que um desenvolvedor ia lá, ele tomava um monte de backlash. Uhum. E aí o fórum foi dando shutdown. No nosso caso, a gente sempre foi uma comunidade pequena, mais focada. Então sempre foi uma coisa tranquila pra gente trazer assunto polêmico. técnico, porque nossa concepção é que o pessoal entenderia melhor, por saber do nosso background. Mas talvez a gente esteja acessando pessoas que não conhecem a gente desde o começo, então não entendem o nosso ponto de vista. Ou talvez foi um assunto polêmico que tocou no coração de muita gente que não combinou, sabe? E pelo fato de a gente ter trazido pontos, tentar colocar tudo de uma forma neutra, soou como se a gente ou não se importasse com o jogador ou estivesse defendendo algum lado, sabe? A neutralidade de que no nosso caso foi não simplesmente dizer que, ah, é, tá tudo fodido mesmo e tem que ser do jeito que... Tem que ser essa realidade que o jogador imagina que ela, na verdade, não existe, né? Pra gente não ter feito isso, automaticamente a gente tava do outro lado. É, exato. Eu acho que vocês resumiram agora bem interessante sobre como nós temos que apresentar as coisas, como talvez o jogador tenha que entender, sabe? Mas é muito difícil dizer pro jogador que ele tem que gastar dinheiro e entender. Então, talvez mais o nosso lado de tentar descobrir a fórmula mágica. Eu acho que tem uma coisa que, assim, ó, a nossa ideia é trazer as nossas práticas como desenvolvedor e oferecer elas na mão tanto do consumidor que quer se instruir sobre isso, quer saber como que é o desenvolvimento de jogos, mas principalmente também para aquele desenvolvedor que tá no Brasil, que é um cenário que a gente já passou, que a gente sabe como é complicado acessar esse tipo de informação e que a gente quer ver crescer. Então, a gente não vai parar de fazer isso, a gente não vai parar de trazer polêmicos porque as pessoas vão ficar agressivas ou talvez discordarem disso quando elas não estão visualizando que o que a gente quer é trazer, expor uma informação para esse público que talvez quer saber o por trás da cena, sabe? A gente não é uma Kotaku, a gente não é um Polygon, eles existem lá, eles são fãs e jornalistas sobre o assunto e eles têm a opinião deles e é totalmente justo pra ir escutar e tal. Você ouve nosso podcast, eu quero que vocês lembrassem que a gente não tá aqui pra ficar dizendo só a opinião, sabe? Especulando. A gente não tá também, tentando, né, especular. A gente tá tentando agregar algo. A gente não fica falando do tipo, eu não quero vir aqui e falar do sabor da pipoca que eu comi no final de semana, sabe? Porque isso é irrelevante. Eu não quero falar pra vocês de um jogo que não me desafiou de alguma forma, sabe? Ou que não trouxe nada. Se eu jogar algo que eu falar aqui, cara, o que eu vou falar pra eles desse jogo, sabe? Não agrega, sabe? Nada. Eu não vou falar, sabe? Quando não tem o que falar, a gente não fala. A gente não fala, porque a gente não quer falar de coisas só porque a gente quer que vocês achem que a gente tá tentando, sei lá, trazer jogos pra vocês ou coisas. A gente tá tentando trazer essa visão de desenvolvedor pra vocês. Então, talvez o que falhou em algum momento é isso, sabe? Achar que ver a gente só como esse canal de informação, talvez sobre jogos, mas não ver que o layer que a gente tá tentando falar é sobre desenvolvimento, sabe? Do nosso lado e do lado do consumidor. Como isso se conecta? Como o produto é feito? Como o produto é entregue na mão do jogador? Qual é a visão que existe por trás da gente ter que fazer tal com determinadas soluções? Quando a gente acha que deu certo, quando a gente deu errado, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa. A gente sempre traz vários exemplos que a gente acha que funciona, que não funciona, exemplos do nosso dia a dia, coisa que a gente já fez, que a gente acha que dá certo, que a gente dá errado. A gente dá exemplos, mas novamente, a gente tenta ficar na neutralidade, porque, novamente, eu acho que é importante fazer uma coisa que eu trolei uma vez o Gilead, não joga essa ideia. Tem que ter alguém neutro, sabe? Tem que ter alguém que consegue colocar os argumentos na mesa vendo os dois lados da equação, sabe? Que eu acho que quando você é capaz de fazer isso, você consegue entender os dois lados e você consegue chegar a uma solução, sabe? Se você só vê um lado do problema e o outro cara só vê o outro lado do problema, esse problema nunca vai ser resolvido, sabe? Vai ser sempre um conflito, sabe? Talvez um de vocês que tá ouvindo aí vai ser o próximo cara que vai trazer a solução, sabe? Vocês, um de vocês que se sente prejudicado pela forma como é feito o mercado hoje em dia, tem a solução, sabe? E a solução vai vir com instrução. Vocês têm que saber os lados e discutir e pensar sobre eles, talvez vai vir uma solução melhor, sabe? A gente precisa debater sobre como fazer isso melhor também. Mesmo quem não tem um acesso direto ao desenvolvimento dos jogos, mas é só jogador, também tem como influenciar isso com a carteira, que é algo que a gente sempre fala e surgiu na discussão essa semana também, que eu acho muito importante, que é, cara, não tá satisfeito, não compra. Esse cara que manda, na verdade, ele é o chefe, né? Exato! Exatamente! E eu apoio isso 100%. Tem qualquer coisa naquele jogo que não te agradou e você quer fazer isso ser ouvido de alguma forma, a melhor forma é com o seu comportamento enquanto consumidor. Não compra, não apoia, entendeu? Não importa que seja o jogo da minha empresa ou o jogo que eu fiz, eu quero que você não compre se você não está satisfeito, sabe? Eu não vou comprar os que eu não estiver satisfeito com eles. A gente só vai fazer jogos melhores se isso acontecer. Exatamente! Exatamente, Igor. Então, tomara que com a cabeça um pouco mais fria e tendo ouvido um pouco mais talvez do que estava por trás do que a gente estava falando e a gente não percebeu que precisava explicar melhor, hoje a gente consiga pelo menos chegar mais longe, né? Entender um pouco mais. Cara, vamos continuar aprendendo juntos sobre isso e continuar votando com aquilo que a gente consegue, com as nossas carteiras. Nós aqui, enquanto desenvolvedores, vamos votar com trazer mecânicas melhores e aprender o que a gente consegue disso tudo aí e vamos pra frente. Tá longe de ser a última vez que a gente vai discutir sobre algo nesse nível. Exato. E a tendência é, se ficar mais difícil, a gente vai trazer mais esse assunto, porque a gente precisa descobrir o jeito de fazer todo mundo mais satisfeito com isso. Tá aí pra ficar e a gente precisa fazer isso funcionar pra todo mundo. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aí rápido, porque hoje o episódio tá super denso e longo também. Mas só pra dizer pra vocês que foi difícil semana passada, só dois ouvintes adivinharam a musiquinha que o Zabuzeta vai tocar agora pra gente. Isso aí, pra quem não sabe, e muita gente não soube realmente, eu dei um monte de dica, mas o pessoal não conseguiu adivinhar que era Pikmin 3. Novo clássico, como eu falei, da Nintendo. Jogo que, cara, eu acho que todo mundo devia ter jogado e tô esperando os próximos Pikmin saírem aí com muita ansiedade. Somente o Celívio Rose Jr. foi o ouvinte que acertou em primeira, e além dele, o Fred. No Twitter, não tenho mais informações sobre o nome dele, então vai ficar como Fred mesmo. Mas o Celívio Rose Jr. é o campeão do PodQuiz Musical essa semana. Só dois ouvintes, hein? Conseguiram descobrir. Então, mais uma musiquinha pra vocês tentarem na semana que vem. Zabuzeta vai tocar pra nós aí. Quem acha que sabe essa musiquinha aí, você, Celívio, ou outros ouvintes, é só mandar lá um tweet pro @podcastbr, um comentário no podcast.com.br episódio 227, ou ainda youtube.com/podcastbr episódio 227. É isso, senhores. Domingão fechando aí. O Igor vai jogar mais Mario Sunshine. Não, Mario Odyssey. Não, eu vou jogar D&D e jogar um pouquinho mais de Skyrim VR, talvez. Maneiro. Rafa, me empresta teu D&D, cara? Que maldito, né, cara? Pra eu jogar sozinho? Qual que você tem, Rafa? Cara, deixa eu até ver. Eu tenho um desse pra isso. Deixa eu ver o nome. Já volto. Tá, enquanto isso, Fernando Seco. Sim, cenouro. Cara, por que que você não entrou na onda do PlayerUnknown's Battleground? Parece algo que é tão sua cara. Bom, eu joguei. Eu joguei Military Shooters Realistic, tipo, por 12 anos, assim, sabe? Arma, você jogou? Muito. Porque começou, tem um mod de Battle Royale de arma, que é uma das coisas que deu origem, né? Eu não jogo mais, porque eu sei que se eu entrar nesse negócio, fodeu. Adeus. Vida. Não, fudeu mesmo. Eu não sei se eu falei, mas tipo, no mod realista que eu jogava, na época do Unreal, eu tava entre os top 5. Sim, tu falou. Eu gastava muito tempo, sabe, jogando. E a gente, o nosso clã, que a gente era muito bom, sabe? Qual que é, Rafa, que você tem? Temple of Elemental Evil. Ó. O Rafa foi lá na puta que pariu ver qual era o D&D que ele tinha. Pô, tem uma porrada desse jogo. Cara, eu adoro um jogo de computador, um CRPG, Temple of Elemental Evil, cara. Um jogo antigaço, muito foda. Era um D&D hardcore. Eu curtia pra caralho. Bugado pra caralho também, mas tudo bem. Seco jogou, né, TOE, né? Muito, muito legal. Fez sinal com a cabecinha aí. Então, Fernando Seco, abraço pra você e Rafael Conin também, Igor de Castilho também, obrigado pelo tempo de vocês. Quinta-feira, joga essa ideia, vocês estão convidados, vocês estão ouvindo aí no nosso canal, youtube.com/podcastbr, acompanhar ao vivo lá. Esse último foi bem maneiro, apesar de não ter o Seco, acho que o time B segurou as pontas legal. E quinta-feira a gente faz mais um, terça-feira que vem mais um podcast, e assim a gente vai. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Tchau! Vocês querem ouvir, ó? Eu joguei Skyrim VR. Ah, eu quero ouvir o número da sua conta do banco. não tem nada lá, cara. Tem. Já adianta, não tem nada. Aí eu tenho que conferir, pagar as contas pra você. Tem que conferir, passa aqui pra mim. Você tá dizendo pra mim que eles vão fazer o WoW de grátis com microtransação pra gente jogar até morrer? Isso, próximo ponto. Aí...